quando qualquer pensamento de morte, desânimo, depressão, solidão vier, diga com autoridade: eu rejeito. Já fui liberto, já fui liberta. Anjos de Deus, guerreiem por mim. Sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se por acaso o desânimo, a desesperança, a dúvida vier sobre você, seja forte, corajoso, corajosa. Você está debaixo do sangue de Jesus. Sangue que garante a vitória. Declare isto. Se desejar, amanhã ou outro dia, repita este curso. Você agora estará cada dia mais forte. Cada dia mais forte. Procure alguém que você sabe que entende de tudo isso que acabou de experimentar. Conte a sua experiência. Compartilhe as suas vitórias.